Aconteceu, foi feito para as 11 horas. Se for possível adiantar, nós estamos prontos, tá? Praticamente para um check. Ah, ok. 11 horas ele deve aparecer aqui para mim em mais 2 minutos. Só um instantinho para a cópia, ok? O APSA 9832. Muito obrigado. O nível solicitado foi 370, ok? Ok, será coordenado. Você teria somente como adiantar para nós a saída, não? É, qual o destino? É Recife, é isso? Conde Necar e Uniforme 58, quando nós pedimos, hein? A subida será Puca Transição Caju, ok? Puca Caju. Puca Caju, muito obrigado. O Rio 5973, autorizado acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 014. Índia Delta Papá, 090, Paulo Afonso, um minutinho para a cópia. O APSA Cargo 9832 na escuta para a cópia. Relativo, senhor, prossiga. APSA Cargo 9832 está autorizado para Recife, nível de voo 370, pela Upper Whisky 58, decola da 10. Com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 50, ou corrijo, 5401. E o controle em 119, decimal 80, corteja. Estimativa APSA 9832, então autorizado Recife, voo 370, via Superwiss 58. Decola da pista 10 com curva esquerda, efetua subida Puca, transição Caju, transponder 5401. E o controle saída 1198, APSA 9832. APSA 9832, correto, chama para acionamento. Chamaria, muito obrigado. Índia Delta Papá, copia. Delta Papá está autorizado para Paulo Afonso, 090, a rota direto. Decola na 17, com curva à esquerda para a subida lotar. Transponder é 5150. E o controle em 119, decimal 8, corteja. Ok, Índia Delta Papá, então confirmando via Whisky 1, decola da 35, mantém a subida lotar, ok? Com curva à direita, subida lotar, curva à direita da 35. Índia Delta Papá, ciente, então chama a torre 1862 para o táxi com 2 no POB, 45, não é isso? Índia Azul 4208 com a Lima, 370 Recife. Azul 4208, aguarde 370 Recife. 4208. Azul 4208, copia? Copia 4208. Azul 4208, está autorizado para Recife, nível de voo 370, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5165, controle em 119, decimal 8, corteja. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Caju, primeiro, depois de saída 19.8. Correto, azul 4208, chama para acionamento. Amará. Tá 3290, decolar 234, controle 119, decimal 8. 198, bom dia, 3890. Sim, de Delta está autorizado ali a cabeceira 35, chame pronto. O Yankee CRC é confirma, está em Salvador ou na RMAR? Sente, aguarde. O East Yankee não foi autorizado acionamento, chame para o táxi. Nove, pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 18-6, tenha um bom dia. Solo Atos, 982, posição 10, no pátio de carga, para o curso 10. Olha, na 3-5, está pronta, Índia Delta, papá. E dando os papatos, a decolada pista 35, vento 090 graus, 03 nós. Papá. Puxa, chama para o táxi, ótimo, então 014. 014, após passar 09 da Rio, vai ser o curso de decolada 982. Um abraço, vira, vovô. America 980, stand by to copy flight level 410 to Recife. Índia da Propaganda, qual é os 37, controle 119, decimal 8, meu voo. Obrigado. Yankee se acerra a torre, não escuta? Confirme o pátio de destino. O Yankee se acerra, cruze fora do solo para o pátio 4. O Rio 5973 autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento calmo. Livre tomar posição. Cheque uniforme, autorizado táxi, tá ponto de ferro 17, chame pronto para ingresso. Salvador, bom dia, Oxiné 6200, estabilizado, final da 1-0, baixado, travado. O Oxiné 6200, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1-0, no 4. 1-0, no 4, poderia confirmar o vento? Vento calmo, o Schneemann é 200. Tá, obrigado. American 980, clear to Recife, Sierra Bravo Romeo Foxtrot, flight level 410 via Upper Whiskey 58. Take off runway 10 with left turn to Pucca departure and Caju transition, transponder 5154. And the departure control frequency 119.80. Read back, please. 980, your readback is correct. Just to confirm, departure control frequency 119.80. Call me ready for pushback and startup. 119.80. Patango Oscar, Oscar Bravo, prossiga. Ok, só um instantinho, Oscar, Oscar Bravo, só um minuto para quatro. Whisky Yankee Uniforme, autorizado alinhar, cabeceira 17, chame pronto. Correção, afim, autorizado alinhar, cabeceira 17, chame pronto, Whisky Yankee Uniforme. Patango Oscar, Oscar Bravo, copia? Ok, Oscar, Oscar Bravo está autorizado para Vera Cruz, a 1 mil pés pela linha do litoral, decola da 10 com curva direita para o corredor Axé. O transponder é o 0145, controle em 119.8, proteja. Suporte para o pouso no pátio 4. Suporte para o pouso no pátio 4, Axé. Oscar, Oscar Bravo, está autorizado iniciar o táxi. O senhor solicitou para decolar a partir da Delta, confirma? 242, direita, solo, 121.9. Direita, 219, 2600. Fiquei negando 014. Oscar, para o pouso do Mate 4, certo. Salvador, bom dia, Oxa 6200 e Bruno, Oxa 6200, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa vai aguardar antes da Juliette, Oxa 6200. American 980, clear to push back and start up engines, QNH1014, call me ready for taxi. Na nação. Ok, American 980, clear to push back and start up, call me ready for taxi, QNH now 0014. 0014. Olá, 9982 para o taxi, está com 3 a bordo, autonomia de 2,50, alterna Natal. Lapsa 9832, livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera a torre em 18612, altímetro 1014, bom dia. Pátio 1, Índia Alfa. Para o ponto de espera da pista 10, ponto de espera 118.6, checar 9832. Yankee Serra Serra, no solo 244, mantém a escolha do teu corte, bom dia. Oscar, Oscar Bravo, observe o Avianca taxiando, assim que ele tiver liberado aí a sua frente, cruze a Alfa, no ponto de espera da Delta, chame a torre em 118.6 para a decolagem. Finegar 1014, bom dia. Whisky Yankee Uniforme autorizado decolar, cabeceira 17, vento 090 graus, 049. 200, observe o ABSA após ingresso via Juliette para o portão 4. Base Oasca, vai pro portão 4, aqui na 6200. Gente, o Oscar Bravo, autorizado ali, e aguardando instruções para decolagem. Permitido, alinhado, eu aguardar. Bom dia, até cargo 9862, ponte espera da pista 10, está pronto. Até cargo 9832, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, até cargo 9862. O Oscar Bravo está autorizado decolado da interseção da Delta, vento de 1,00 graus, 04 nós, ajuste 1014. Oscar Bravo, iniciando. Whisky Yankee Uniforme, decolado 246, controle 119.8. 1198, um bom dia. Essa carga 9832, atualizado aliás, manter pistão no zero. Aliás, manter pistão no zero, essa carga 9832. Curva direita, ó, fica bravo para alisar a decolagem, ok? Gente, eu acho que bravo, decolado 247, é parte pelo cruzamento da, do eixo de decolagem da 1-7. Fica bravo.